587 Salvador. Yes. Confirm your heading. Heading 220. On deviation, confirm. Can you repeat, please? From outside heading leader position and calling city center, frequency 125.1. Direct to BTS, 125.1 and 857. 3226, estabilizado ILS e visual. 3226, complete aproximação, torno do 8, decimal 95. 295 graus. Salvador, 3226, estabilizado, ILS, a 2 milhas de terra. Cessna 3226, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 05 mais. Livre pouso no zero, está com o trem baixado travado. Confirmando para o ônibus de embarque. Descendo para 2 milhas, o 3 Está livre o número 1 na aproximação. Solo 56 direita, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Direita, Alfa Juliette, portão 07. Boa noite. Controle, 587, call Recife 125.1. For number 133.25. Sente Lima Juliette, Quebec, com fins aprovado nível 360, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, com curva direita. O transponder 5545, controle 1198. Juliette Quebec, frequência do controle Salvador 1198. Lima Juliette Quebec, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. 4148, boa noite, acione a identificação, voa direto status, segue 2000 pés, 1015 no ajuste, reporte no localizador. Tente Lima Juliette Quebec, ajuste ano 015, táxi via pátio 3, Juliette Alfa, reporte no ponto de espera. Na 6258, complete de aproximação, chame torre no 8, decimal 95. Bom trabalho. Na 6258, livre pouso no 0, vento no 6, 0 grau, 059. Confirmado o vento? Vento 1,6, 0 grau, 0,5 nós, Oceano 6258. 1,60, entre livre pouso na 10, 1,6258. Strip 5317, aguarde a cópia no 1895. A Juliette Quebec mantém a posição. A saída é Momo, transição ou prova. Lima, Juliette, Quebec, ali mantém no zero. 130, sua identificação, prossegue ETAP para a chegada a mais, descendo para 3.010, no ajuste. Ok, dá presente, então direto para ETAP. ETAP. Ok, para 3.000, amigo, voo no 3.000. Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 62, coelho. Juliette, Quebec, livre decolagem 1-0, vento no 2-0 grau, 09 nós. Lima, Juliette, Quebec, decolador 09. Chame o controle 1998, acione 5545. Ok, 5545. Trip 5317, copia. Pode, Quebec. 317, Sierra Bravo, Bravo Eco, aprovado nível 380, via pêndulo 41, após direto. Decola da pista 10, perfil Momo, transição Trova, com curva à esquerda. Transponder 5554, controle 1998. 1020, sua identificação, direto estado para a chegada mar, descendo para 4.000 pés, 2.015 no ajuste. Para 4.000 na margem. Quantidade? Imaginete Quebec, direto Leda. Quebec, Leda. Solo igual 7 no 4, boa noite para a cópia Aracaju, cliente da Alfa. Boa noite, voo no 714, Araracaju, aprovado nível 230, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, via Golf 677. O transponder 5552, controle 1998. Autorizado, Aracaju, 230, da 10, Puca, Caju, 5552, 198, 1714. Voo no 714, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado, até já. Depois de 9 versões de identificação, autorizado a chegada na área, versão 050. Segunda, 050, na margem, depois de 9. Segunda, posição 6258, 03. 04.